agora 1.500 pés em subida, saída pouca, Jamão. É 224, contato radar, suba 190, saída pouca. Em ascensão 190, saída pouca, Xané 6224. Vitor Mike Delta, desça para 2.000 pés, 1014, livre LS X-Ray, faça a sinal. Livre LS X-Ray, 1014, desça 2.000, Mike Delta. Confirme quem chamou o controle. (3600) contato radar 78 milhas de Salvador. Prossiga na chegada mar e descendo ao 050. China 6224, chame o centro em 2545. Centro, recebe 2545, China 6224, abanando. Nova autorização, Galeão, 400. 400, Galeão? Avião, Galeão, senhor. Sim, sim, pronto, cópia. Pronto. Rio 5972, aprovado, Salvador Galeão, nível 400, rota via Perusque 50. Decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa Hildson, intercepta aerovia e sai conforme o plano. 5405 transponder, controle 120.8. 400 Galeão, Dael, Leda, pós Leda, Hildson, intercepta aerovia 50, decola no 10, curva direita. 5405 transponder, 20.8, passo saída, segurança 72. Correto, pote o 3, chame quando pronto para esse lado. Chamarei, tá ligado. Webjet 509, identifique, chegada Mar e Vessel 060. Vessel Mar 060. No localizador, Vitor Mike Delta, X-Ray. O Vitor Mike Delta, chame Torre 1895, boa noite. 1895, boa noite, Delta. Boa noite, Papá Romeu Vitor, Mike Delta, uma milha do externo, baixa de trabalho. Vitor Mike Delta, tá visual com campo? Negativo. Continua a aproximação e forma visual com campo. Mike Delta. Então, Mike Delta, qual parte de destino? Aí, prosseguir pro Aerostar, parte 5. Afirmativo. O Mike Delta da visual com campo? Negativo, senhorita. Sim. Visual, Vitor Mike Delta, 500 pés. Vitor Mike Delta, pouso autorizado, cabeceira no 0.2070 com 5. Atenta, pista molhada. Sente, livre pouso, Mike Delta. Autorizado, o Rio 5972, chama o táxi. Camarim táxi, 5972. Vitor Mike Delta, solo 54 direito no 219. 219, Mike Delta. Fala, boa noite, Papa Romeu, Vitor Mike Delta, de Brunei. Vitor Mike Delta, parte 5? Ativo, vai até parte 5. Só prosseguir via Alfa e Repórter dentro da Juliette. Alfa, Repórter dentro da Juliette, Mike Delta. Desenha 00, prossiga via para 2000 pés, 1014, está livre elétrico. Pode ingressar, Juliette, contornando o Parque Principal e reporte na Lima. Motor total 9908. 9908 total, 320 já aprovado, Guarulhos, separado da El, um minuto cópia. Eita, Alfa, vai dar. Paulo Rio, 5972, nome de táxi, 02 a bordo, 3, Índia, até o ponto de esperador 10, lá torre 18895, ajustado 1014, bom voo. Total 9908, cópia. Cópia. Guarulhos 320, rota conforme plano, bridge, piso Luna 6, bravador Zulu, decolo 10. A voa pela direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa bridge. 54111, transponder, controle opera em 120.8. 320, para lá com cópia, rota de plano, decolo da 10, para a direita. O perfil da Dael, Leda, bridge. Navega por ela, 54111, transponder, 120.8, é um controle total 9908, copiou. Correto, parte 3, destino ponto ponto posicionar. Mestre, posicionamento total. Vai cruzar 80 para o 060, 509. 509, você chega na chegada Mari, desta via para 2000 pés, ajuste 1014. Via para 2014, 509. Portugal 019, bom dia. Squawk ID, descend 4000 feet, altimeter 71014, bom arrival. 5972, a linha decola cabeceira 10, vento 060 com 62. A linha decola da 10 do Rio, 5972. Estabilizou, 3600, complete o LS, chame torre 11895. 2.95, bom trabalho. Autorizado LS, 589. Oi, boa noite, tá? 3600, final 10. 3600, continua a aproximação, reporte avistando, vento 070 com 62. Você pode estar lá avistando, está seca? Está molhada. 5972, decola aos 02, chame controle no 208. 208, muito boa. Salvador, boa, Rio 5972, decolou, tá cruzando 2000. Rio 5972, contato radar, suba 400, saída da El, apresente Veleda. Da El, da presente, voando Leda, 5972, acende ao 400. Total 9908 para o Silvestre na Mesa Teca. 83 autorizado total, Chantax. Autorizado para reportar o TAC total 9908. Sou 3600 a 400 pés. 3600, ponto autorizado, cabeceira 10, 200080 com 7 notas. Reporte final 0, até 3600. Atenta a pista molhada. Não, 3152, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Estabiliza no localizador 509. 509, chame torre no 895. 895, boa noite. Salvador 509, estabilizado na final do ano. 509, continua a aproximação, reposte avistando. Passará 509. Meia 00, solo ao 05, direito no 219. Direito no 219, esquerda no 219. Da 3152, reduz para 259. Na 3152, reduz para 259. Zero, boa noite, bem-vindo para o Siga Via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, 3300. Da web, reposta avistando, informa pista molhada. Contará, 5809 está baixado e travado. solo 3600, se aproximando da Juliet. TR-00, táxi aprovado, Juliet, após, prossiga até o portão 09. Táxi aprovado até o 09, via Juliet, 3600. 5, identifique, chegada a mar e desça o 060. Visual 5809. 5809, fundo autorizado, cabeceira 10060 com 62, atenta a pista molhada. Yes, livre voo 5809. A bordo 1328, autonomia Alter da Galeão. Aprovado o táxi total após a passagem do Airbus, em frente, Índia 1895 no ponto de espera. Com a torre ajustada no 04, bom. 14 ajustado em frente ao táxi, vai chamar no ponto de espera. 1418, 9908. Jet 5809, solo 08, direito no 219. 219, direito 5809. Portugal 09, descend 2000 feet, clear the last X-ray, report on final. Descending 2000 feet, clear the last X-ray, Portugal 09. 09, bem-vindo, prossiga via táxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette pro portão 2, 5809. Total 9908, a linha decola cabeceira 10, vento 0707. Elemento mais